Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes. Amanhã notícias me dão dos amigos e notícias me dão de você. Alvoroço em meu coração. Amanhã ou depois de amanhã. Existindo na boca da noite um gosto de sol. Um domingo qualquer, qualquer hora. Ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã ou depois de amanhã. Existindo na boca da noite um gosto de sol. Amanhã ou depois de amanhã. Existindo na boca.